Veneno alastrado nos barracos e o nosso desabafo é o relato sagrado. Veneno alastrado nos barracos e o nosso desabafo é o relato sagrado. O bem triunfa, o bem triunfa. São milhares sem bufunfa. Não tem desculpa na tempestade. Vai fazer o quê? Perdi mais um amigo. A vida é mesmo a sigla, mesmo se tem falecido. Digno, aperfeiçoamento é bíblico. Resgate para dentro do ciclo. A todo segmento maligno, você que alimenta no seu íntimo. Perigosamente vive um pobre. O templo é lá no céu, construa antes da morte. Protagonista vai na fé e não na sorte. Vai consolidar, conquistou com braços fortes. Aleluia, aleluia, grande Lorde. Eu me lembro do São Jorge. A vigília lá na mata continua firme e forte. A palavra desafia o seu ego, molecote. Pega fogo, demorou, tá na rocha pela ordem. De pai para filho, incitou resumo amor. Dedo no gatilho e solta pipa no ventilador. Eu sonhei, você sonhou, pagamento é punição. Não pague pra ver, cabeças rolam na rebelião. Veneno alastrado nos barracos e o nosso desabafo é o relato sagrado. Do meu cansaço, a ideia que eu te passo. Na rua ou na cadeia, ninguém tem peito de aço. Veneno alastrado nos barracos e o nosso desabafo é o relato sagrado. Do meu cansaço, a ideia que eu te passo. Na rua ou na cadeia, ninguém tem peito de aço. Coisas do pai, a canela vai tremer. Testemunha ocular, o mesmo que vai crer sem ver. Na favela, atitude vale mais do que dinheiro. Amizade não se compra, professor é o tempo. Como vencer, ninguém é perfeito. Quem mergulhou no caminho estreito. Lá na masmorra, não tem puteiro. Só canibais, últimos primeiros. Queremos paz, violência, desemprego e muita corrupção. Eu só lamento. Segui entre o mal, soldado do inferno e spawn. Prefeito do pecado, treme o juízo final. Sobreviva só por Deus, muitos testam sua fé. Tá de pé, roubando a paz, é o tal do Lucifer. Pontual, não descansa, estratégia, habilidade. Pra sobreviver na guerra, sempre vai ter um milagre. Veneno alastrado nos barracos e o nosso desabafo é o relato sagrado. Do meu cansaço, a ideia que eu te passo. Na rua ou na cadeia, ninguém tem peito de aço. Veneno alastrado nos barracos e o nosso desabafo é o relato sagrado. Do meu cansaço, a ideia que eu te passo. Na rua ou na cadeia, ninguém tem peito de aço.